3891, duas para o externo, basta lá. 3891, continue a aproximação, número 2 para pouso, o tráfego precede, é um Boeing da Gol, tá 2,5 da cabeceira 1-0, ok? Sente, está 3891. Gol no 805, autorizado pouso, pista 1-0, vento 090 graus, com 9 nós. Livre pouso, gol no 805. Europa 084, Airborne at 0201, Salvador Departure Control now, 1208, have a nice flight, sir. 1208, Europa 084, have a good night, bye-bye. 6258, ouviu o controle? 2954. Chame a torre 11895 com tráfego 5 milhas a frente. Sim, chame 6258. Salvador, boa noite, Europa 084, with you, Puka Departure, climbing 390. Europa 084 control at radio contact. Boa noite, 05, no solo 0202, livrando à direita, agilizando, solo 121, décimo 9. Direita, 3891, autorizado pouso, pista 1-0, vento 090 graus, com 11 nós, cheque o trem. Mais travado de pouso, 1-0-3291. Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 805. No 805, ingresso na Juliette, portão 01. Juliette, portão 1, 805. 3891 no solo 0204, direita, agilizando, 121, décimo 9. Direita, segurando, 3129. Táxi, o Tana 3152, com 137 a bordo, 2 horas de autonomia, oceano João Pessoa. 1-0-0 graus com 12 nós, o ajuste agora é 1-0-1-2, cheque o trem. Baixar travado, ele pousa 1-0, acho que não é minha 2 depois. Pode espera, dá 1-0-1895 a torre. Ok, via parte, dia após o gol, pode espera da 1-0-1895 a torre, está 3-1-5-2. Tá 3-1-9, tá 3-8-9-1, boa noite, está livre o táxi, via Alfa. Chame para ingressar no pátio antes da Juliette. Já do Via Alfa, chamar ingresso na Juliette. Prazer também. Firme? Tem alguma posição prevista para o 3891? Firme, recebemos aqui o gate 10. O senhor vai ingressar na Juliette após um Airbus da companhia que está taxiando pelo pátio. Após o tráfego, prossiga para o gate 10, o 3891 da TAM. Ok, está ciente então. Aproveita a Juliette 10, obrigado. Nada. Positivo. 06, direita, 121, décimo 9. Direita, 219, boa. Fala Salvador, boa noite, Xené 62, 58, livrou. Xené 62, 58, boa noite. Livre o táxi, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, Xené 62, 58. Salvador, boa noite, Chutan 3152, está pronto, pode ficar no zero. Chutan 3152, autorizado a linha decolar, pista 10, vento 090 graus com 11 nós. A gente decola, pista 10, Chutan 3152. No 896, controle autorizado chegada a Mari, desça para 2013. Europa 084, Kentucky Center, frequency 125, 45, over. 12545, Europa 084, boa noite. Boa noite, boa viagem. Obrigado. Controle, boa noite, está 3152, decolou. O 3152 é o controle, está em contato radar. Sente possibilidade de voar a Caju, está 3152. Anotei a solicitação, inicialmente cumpra a saída. Compreendo, 3152. Dois, autorizado. Gente, Aracaju direto, obrigado, 3152. Já temos aprovado o plano, o Papa Romeo Alpha Delta Quebec. Está autorizado com fins, conforme o nível 380, via Pezulu 16, até o destino. Decolagem da 17, curva à direita. A subida na El, após Leda e após DCT Bridge, vai interceptar o Pezulu 16. O controle, 120, decimal 8, a torre, 18, 118, decimal 95, e o transponder é o 5552. O Alfa Delta Quebec. O fechamento está correto, chama a torre para acionar. Boa viagem. Salvador, bom dia. O gol 17-14, informação Brasil. Chegou no 714, autorizado, Aracaju, nível 230. Decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Fuca, após Jamo e após direto Aracaju. Controle 120.8, o transponder é o 5560. Autorizado Aracaju 230, está 10 minutos após a decolagem Fuca, Jamo, Aracaju 208, 560, voo 197, no 4. Correto, chame para o push e acionamento, gol no 7 no 4. Trabalho. Afirmativo, Dael, Delta, Alfa, Eco, Lima, Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa, Leda. Afirmativo, Alfa, Delta, Quebec. Salvador, gol no 805, boa noite, está com a Brava, instalação para Natal. Boa noite, gol no 805, está autorizado Natal, o nível 370, via Pezulu 10 até o destino. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, o controle 120.8 e o transponder é o 5545. Gol no 805, aprovado Natal, 370, Pezulu 10. Decola da 10, curva esquerda, Pucas e Par. 308, controle, 5545, transponder. Gol 805, botão 1. Correto, gol no 805, chame para o push acionamento, quando pronto. Reforma pronta, 805. Afirmativo Azul 4062, tráfego ainda no avistado. Continuando a aproximação, reporte no externo, embaixo travado, Azul 4062. Portalete 7, baixa trabalho, 4070. T3170, o controle de Salvador, tá passando para a Borg 160, autorizado chegada a Mari, desça para 2013, T3170. Alice, aviso 372, visono 040, 62, baixar travado. Estimativa azul 4062, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 190, vento 090 graus com 8 nós, o ajuste é 10, 12. 1012, livre pouso no 0 azul 4062. Alfa Delta Quebec, autorizado, táxi até a Papá, reporte para ingresso na pista Alfa Delta Quebec. Alfa Delta Quebec autorizado a alinhar, cabeceira 17, reporte pronto. Será pronto, Alfa Delta Quebec. Receptou o ILS, o gol 1896. Positivo, gol, chega o trem, chama a torre, 1-1-8-95, gol 896. 28, obrigado, uma boa noite. Azul 4062. Livre o táxi Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição é a meia dúzia do pátio 3. Posição é a meia dúzia do pátio 3, Alfa e Kilo, muito obrigado, azul 4062. Salvador, muito boa noite. É o gol 1896, o trem baixado e travado no céu. Gol no 896, boa noite, o ajuste é 1012, continua a aproximação, ainda não visual com o tráfego, ok? Ok, furando a camada agora. Estimativa, agora visual com o tráfego, autorizado pouso pistão 1-0, vento 090 graus com 10 nós. Ok, depois, muito obrigado, é o 896. Nativo Alfa Delta Quebec, mantenha a posição, vou dar instruções. Tá 3170, está autorizada a aproximação em ali. Papa Romeo Alfa Delta Quebec, até a testagem do Brand do Bode da Gol. Está autorizado, decolagem, pistão 197, vento 090 graus com 10 nós. Autorizado, 1805, ataque, livre chama ataque, 0805. Boa noite, 9000, solo 27, direita, solo 121, 19. Direita, 219, eu vou 1896. Gol no 896. Gol no 896. Tá autorizado. Via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa chamando da Juliette no 896. Fazer o gol no 714, pushback acionamento no 2. Aguarde, gol no 714. Temos aí o Boeing da companhia que tá iniciando à direita, no gate 1. Se eu passar seu número 1, aguarde a autorização assim que possível. Nada. 9 Alfa Delta Quebec, controle, meu cordial, contato radar. 714, possibilidade de acionar na posição, certo? Sim, o acionamento contém risco. A critério aí do comandante, apenas aguardando aí a liberação do pátio para iniciar o pushback. Gente, no sétimo pátio. Salvador, boa, 6212, da Oceanera, com a informação Bravo. Oceano 6212, este é o controle Salvador. Autorizada a chegada a Mari, ajuste 1012 agora, desce para 2000. Mari 1012, desce para 2000. 6212, alguma chance do lado? Sempre existe a possibilidade, está autorizado. 96, mantém a posição antes da Juliette. Apenas o VF 896.